fábrica de Avanca ainda existe e tornou-se uma referência da multinacional suíça, com grande peso na exportação. O fundador teria ficado surpreendido, acredita Ana Lentz, a suíça que é a atual diretora-geral em Portugal. Acho que a Guilherme Muniz nunca poderia ter imaginado no que esta empresa, que começou em Avanca, iria ser 100 anos mais tarde. Com as nossas mais recentes linhas de última geração, é uma referência no fábrico de produtos à base de cereais. Em 2022, a fábrica teve um volume de produção de mais de 40 mil toneladas, tendo exportado 65% desta produção para mais do que 30 países em 3 continentes. Um século muito presente na alimentação de gerações de portugueses que acompanhou a mudança do próprio país, sempre em atividade. Exemplo enaltecido pelo Presidente da República, que gostaria de ver mais indústria a par do fulgor do turismo e serviços. Não basta o turismo, que é uma forma de exportação feita cá, mas há que exportar outro tipo de produtos e não apenas serviços. E a Nestlé é um exemplo disso, a Nestlé Portugal. A referência de Marcelo Rebelo de Sousa não deu aso a mais interpretações, porque a presidência também tem funções meteorológicas em dias de vento forte, de norte a sul, que é tempo da bonança voltar. Vejam como o tempo amainou. É uma das funções presidenciais, é amainar os espíritos. Uma incursão presidencial desanuviadora na festa dos 100 anos da Nestlé em Portugal.